uma câmara dos colegas secretários, dos profissionais de saúde, da todos os secretários que estão presentes, e com muito carinho, de forma muito especial, para os moradores aqui dessa região. Nós estamos mais aguardados que a educação em relação às reformas que tem que fazer, tanto do ponto de vista da estrutura, como do ponto de vista do modelo assistencial que a gente envolve na cidade. Então, nós vamos falar do que a gente está pensando, discutindo com a equipe. Na verdade, este trabalho ele vem buscar uma consolidação que foi iniciada em 2009, né, nos primeiros secretários, e nesse momento a gente fez uma parada, toda uma avaliação, e estamos redesenhando um projeto que seja mais adequado para o patrão e que se inspire principalmente para as pessoas que são usuários, as pessoas que dependem do serviço que foi colocado para a gente algumas vezes a gente faz. Eu vou começar, eu só queria assim, lembrar para todo mundo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, que o Brasil construiu através da Constituição de 88, ele tem 22 anos. Então nós estamos no século XXI fazendo uma construção que para países da Europa, da América do Norte, foi do século XX. Né? Então, nós temos um atraso muito grande na construção desse direito, uma direito social, né? A incorporação dele enquanto política de Estado. Porque a gente tem muitos municípios em que é uma política de governo. Então quem entra se gosta com certeza, se não gosta com a política que é causada. Então, aqui em Batalha, a política de Estado está com algum atraso na sua implementação, mas com grandes vitórias que eu vou mostrar agora. Queria ler essa frase do professor Daniel Secretário Brasileiro, é um projeto civilizatório. Por que civilizatório? Porque nós, o secretário de governo que está aqui, essa prefeita também, acredita que as pessoas elas têm que ter chances iguais, elas são iguais, elas têm que estudar, elas têm que ter saúde, elas têm que ter lazer, elas têm que ter transporte, elas têm que viver bem. Isso é um direito de todo mundo. Então, a gente está construindo um processo civilizatório aqui no Batom, através de todas as políticas que a gente tem desenvolvido, em especial a saúde. E a gente quer produzir mudança nos valores prevalentes da sociedade brasileira, ou seja, tendo a saúde como eixo de transformação e a solidariedade como valor estruturante. Por quê? Porque esse sistema que a gente está construindo, ele precisa de solidariedade, ele precisa que as pessoas entendam que todo mundo paga imposto, alguns vão usar o bem, mas a gente paga também para sustentar outra parte que não consegue às vezes fazer contribuição. Então, assim, de todo mundo e às vezes com uma parcela da população. Isso é importante que seja entendido. São os sentimentos que existem em outros países que construíram seus sistemas públicos e que aqui, infelizmente, pelo que a gente passou de ditadura, né, de um processo de destruição dos espaços coletivos, as pessoas não acreditam mais. E isso para a gente é muito grave. Em especial, um grande contingente de profissionais de saúde. Isso para a gente é bastante complicado. A gente fez uma autocrítica baseada no Conselho Municipal, que as lideranças, a dona Delva, aqui tem colocado para a gente, né? E a gente sabe que a gente precisa de mudança nas relações entre os funcionários e os usuários. Uma boa parte da reclamação que a gente recebe não é de acesso, mas sim dessa relação. Então é uma relação que tem que ser reconstruída, baseada no respeito e na solidariedade. Né? A gente sabe que a gente precisa garantir acesso ao serviço de forma humanizada, é até estranho falar de humanização para a gente, né? Basicamente. Nós somos serviços que envolvem gente para gente. Mas a gente perdeu mesmo esses valores, né? E eu acho que o que tem sido feito nas escolas, na cidadania, no esporte, enfim, ajuda a recuperar essa questão do sentimento humano, de uma visão de mundo em que a gente precisa valorizar o outro. E isso para a gente é fundamental. Né? E além de ser humanizado, de entender as particularidades que as pessoas têm, as diferenças, ele precisa ser ágil. A gente tem uma parte de reclamação da demora que a gente pretende resolver. Necessidade de ter vínculo do usuário com o profissional da equipe, ou seja, a gente acredita que os profissionais que estão nas unidades, eles se tornam referência para os moradores da área, a gente tem que investir nessa relação, porque vai ser muito mais fácil de humanizar e do usuário conseguir chegar se ele tiver uma relação de confiança, de cumplicidade. Né? Necessidade de construir autonomia e cuidado com o usuário, a gente também acredita que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade pelo seu jeito de viver e o seu jeito de adoecer e morrer. Então, a gente respeita as vontades que as pessoas têm, mas elas têm que estar instruídas do que é prejudicial à saúde e tomar suas decisões. E a gente acredita, isso é o nosso compromisso. A gente precisa mudar nosso processo de trabalho, o que a gente está pensando, mudar a nossa imagem. Né? O professor estava falando da questão de que tem muita crítica, as pessoas criticam muito, as pessoas não sabem o que a gente faz. É verdade, a gente está, o SUS está atrasado no Brasil. Ele conseguiu dar acesso, mas não vai recuperar, inclusive em Cubatão. Né? Por isso que eu já falei, nossa assistência ainda é personalizada, medicalizada, pouco mais motivo. Tem coisas que eu vou mostrar para vocês, mais para frente aqui, que é estranho de explicar. Quais são os princípios que essa equipe de saúde está trabalhando? Primeiro que a gente vai segregar qualquer processo, e é por isso que nós estamos nesse governo, qualquer processo que melhore as condições de vida dessa população. Nesse sentido, às vezes a prefeita tem que determinar prioridades. Então, às vezes a gente tem que sim direcionar o recurso que a gente tem para melhoria da condição de vida, porque aí que é o início da questão da saúde. A discussão da saúde começa aí. Como as pessoas vivem, porque isso vai falar como elas vão adoecer e morrer. Então, boas condições de vida para todo mundo e a gente vai segregar qualquer processo, já estamos agregados, que favoreça isso. Acesso a todas as tecnologias que promovem a vida ao menino do sofrimento. Eu tenho ouvido muitas críticas, ah, porque vocês têm muitos contratos, gastam muito com contrato. Cubatão paga sim. Tem coisa aqui que não tem nenhum município da Baixada. Paga para vocês terem acesso ao que tiver de mais moderno, ao que puder mudar o prognóstico, salvar a vida e organizar o sofrimento. Paga. E o orçamento permite isso e é uma definição do próprio governo e da prefeita. E a gente tem trabalhado com isso, de aumentar o acesso dos novos usuários, que às vezes não tem como fazer, aos recursos tecnológicos. A gente quer respeitar todo mundo mais jogado pela vida e a gente quer dar autonomia para o usuário, o nosso paciente, para ele ouvir o plano terapêutico, dizer o que ele quer. Hoje vai lá, pega uma receita e não opina sobre ele. Muitas vezes, uma parte dos cuidados que a gente prescreve de forma autoritária não é possível ser cumprido pela vida que leva. Então a gente quer que o nosso usuário interfira e arque com a sua parcela de responsabilidade. Né? A questão do vínculo, que eu já falei, para se sentir cuidado, nossa tarefa, a nossa missão é cuidar. Então, nesse sentido, nós vamos buscar todas as formas possíveis para efetuar esse cuidado. Ser tratado de forma singular, considerando suas características pessoais, principalmente no sofrimento. Funcionário da saúde, trabalhador da saúde, não é um trabalhador qualquer. Por quê? A gente vai lidar com situações de fragilidade. Então, as pessoas não podem perder a paciência, não podem. Quer trabalhar na saúde? Vai ter que aprender a se fortalecer do ponto de vista psicológico, vai ter que aprender técnicas de como lidar com o sofrimento e respeitar as pessoas nas suas diferenças. Né, e nas suas necessidades. Diferenciar e priorizar, porque muitas vezes a gente vive isso todo dia, a gente às vezes tem que escolher quem vai ter o cuidado primeiro, porque nós não temos efetivamente, eu vou mostrar porquê, condições de atender todas as necessidades ao mesmo tempo, e as pessoas também têm necessidades diferentes. Opinar sobre como o serviço de saúde deve se organizar, somos extremamente, nós conseguimos com a saúde ativo, nós respeitamos as lideranças. Nós ouvimos o que elas dizem, podemos mudar a resposta no primeiro momento, mas vamos dar a resposta ao longo do tempo. Os programas que a gente desenvolve, são que apoiam pelo Ministério e que a gente faz questão de desenvolver, tem aí o pré-natal, os agentes comunitários da família, tuberculose, leucemia, DSTAs, imunização, combate à dengue, controle do câncer de colo, uterino de mama, controle de hipertensão diabética, carências nutricionais e o comitê nosso de mortalidade materna, que vou mostrar o trabalho que eles fizeram. Aí as novas unidades. Eu acabei de fazer um atendimento aqui do lado de um paciente no momento de sofrimento que tem uma patologia que a gente pode oferecer tratamento, né, e que ainda não fez essa opção. Conversei, olha, faça essa opção. Muita gente não sabe exatamente o que a nossa rede oferece e esse é um problema. Né? Precisa conhecer, brigar para que esses recursos se ampliem e melhorem com o tempo, mas eu quero chamar a atenção que Cubatão tem um sistema quase completo. Nós temos problemas sem falta de complexidade, porque nenhum município do porte de Cubatão consegue ter toda a complexidade para atender todos os atores, depende de uma rede que é construída, no caso aqui da Baixada, com todos os municípios. Mas a gente tem uma rede que tem atenção básica, que tem especialidade, que tem pronto-socorro, tem hospital, tem o SAMU, que é referência da Baixada. Nós temos uma rede completa que a gente precisa aperfeiçoar. Temos vários serviços contratados, que é a questão de aumentar o acesso à tecnologia, ressonância, ecocard, teste biométrico, por aí vai, né? Somos extremamente controlados. Né? Quando eu ouço crítica, eu falo que venha crítica, porque a gente tem, além do Conselho Municipal, que é extremamente crítico, dona Delta, está falando, deixar mentira, dona Delta. Nós temos um sistema de auditoria e avaliação do SUS, que esteve inclusive na cidade de auditoria. Nós prestamos contas na Câmara, trimestralmente, todas as contas, todos os números, todos os contatos, tudo. Ninguém pode falar nada que não viu, só não viu quem não quis, porque a gente deixa a disposição para nada. Esse sistema que eu estou falando para vocês, em 2010, fez na OPA 352 mil consultas de urgência e emergência, 159 consultas de básica, 207 consultas médicas de especialidade, 720 mil consultas no total, o que dá em média, se a gente considerar 130 mil habitantes, que não é o que que a IBGE coloca, a gente coloca menos, a gente tem em média 5,5 consultas habitantes ano. O parâmetro do Ministério é 4. Qual é o nosso problema? A gente oferta muito, mas é tudo via urgência e emergência, ou seja, as pessoas continuam acreditando só na urgência e emergência, não, a nossa atenção básica não conseguiu ganhar esse público, que é justamente a atenção que pode modificar os indicadores, diminuir a morte, evitar que a pessoa tenha um AVC, tenha um infarto antes dos 60 anos de idade, que a criança morra antes de idade, que a gestante morra durante o parto. Então, a gente precisa rever esse modelo para que isso não aconteça. A gente usa muito mal nossos recursos. Daí, tem culpa nós, profissionais de saúde, e tem culpa também dos usuários, que nós vamos ter que aprender junto como é que a gente faz essa inversão. Isso é uma coisa muito antiga, não é uma coisa de agora, mas é que a gente vai ter que dar conta disso para a gente poder melhorar a rede dos indicadores e combater. 47 mil consultas de outros profissionais, 91.412 consultas odontológicas, 230 mil procedimentos. E aí vai, exames de laboratório, 449 mil exames de laboratório. Quer dizer, se a gente pensar, dividir isso com a população, né, a gente sabe que muitos pacientes fazem mais de um exame. De qualquer forma, gente, ultrassom, tomografia, radiografia, mamografia, a gente faz muito pouco. Então, o que acontece? E como a gente não teve um impacto entre nós de como usar esses recursos, as pessoas reclamam, alguns usam muito, outros usam pouco e se usa mal. O hospital, nós temos que colocar uma coisa bastante clara aqui. Embora a gente faça um grande investimento na nossa parceria com a ProSaúde, o hospital tem problemas do ponto de vista da sua capacidade operacional, nós temos 150 leitos, o que dá 1,41 leitos para cada 1.000 habitantes, então a gente deveria ter 2,30, quer dizer, nós temos uma falta de leite. Então a gente tem ontem, por exemplo, a gente tinha, infelizmente, assim, desde que eu cheguei, eu não tinha visto isso, paciente marca no pronto-socorro, no corredor. Então, assim, é uma situação complicada. UTI, a gente teria que ter pelo menos 185 leitos com 10% de UTI, teria que ter uns 18 leitos, aí tem 5 de UTI adulto e 5 de UTI infantil. Então nós temos uma insuficiência de leite. Hoje nós temos pacientes graves na sala de emergência. Vamos para a Baixada inteira, aqui para São Paulo, a gente não está conseguindo resolver. São dados, mas a gente tem um novo caminho para percorrer. Já estamos discutindo com os hospitais essa questão e a gente vai tentar melhorar ao longo desses 2 anos que tem ainda de gestão. 92% dos pacientes são de Cubatão, a gente tem paciente de fora assim, até porque aqui é engraçado, porque estava falando outro dia, né? A água sai daqui, passa tudo por aqui, quem chega na cidade chega por aqui, né? E a gente tem um polo que tem um monte de gente de fora. Quando se acidenta, vem pra gente. Quando se acidenta na rodovia, também se vê situação crítica, também vem pra gente. Então a Baixada deveria olhar com mais carinho para esse município, né, porque realmente ele é porta de entrada para uma série de coisas de convivência emergência. Esse hospital, ele é acreditado pela Organização Nacional de Acreditação, ele tem bons indicadores. Você vê, Cubatão, diferente do município que eu trabalhei, tem um hospital próprio, municipal, com uma parceria, que dá conta de uma série de coisas que outros municípios não dão conta hoje, apesar de ainda ser suficiente. Mas já tem um passo a mais que vários outros municípios da Baixada. Vários outros municípios, eu sei bem, porque eu trabalhei na boa parte deles. Nosso grande sucesso, interferimos no hospital 2009-2010, mudou o meio, comprou equipamento, contratou equipe especializada. Atenção básica no ano passado trabalhou exaustivamente, tanto pelo PSF como atenção básica tradicional. A gente saiu de uma mortalidade infantil de 24 crianças mortas a cada 1.000 nascidas vivas para 9. 2010 foi um exemplo do potencial que esses trabalhadores têm quando estão trabalhando com o mesmo objetivo, né, do sucesso que pode ter uma política pública. Então, eu acho que isso é o menor indicador de Cubatão da história de Cubatão, se vocês olharem esse gráfico. Então, assim, a gente só tem que comemorar. Estamos atrasados para algumas coisas? Estamos. Nós não estamos paralisados, estamos fazendo coisas e pensando como construir o futuro. Só para ilustrar um pouquinho, isso aqui eu peguei do CIOPS, só colocar para vocês, veja só. Se a gente dividir o que a gente gasta em saúde, sendo 2010, o total de gasto de saúde para habitante é 1.403,07. Só que 1.105 é na prefeitura. Esse é o problema do SUS. A gente defendeu a municipalização porque fica perto do usuário para poder reclamar, só que o dinheiro não vem. Aqui, o restante do dinheiro é do governo federal, 305. Do Estado não vem quase nada para custeio. Nada. E quando a gente pensou o SUS, a gente pensou nos três entes, federal, estadual e municipal. Não era para ter toda essa carga do município, até porque o município não teve mas eu acho que, como a lei diz, essa conta devia ser melhor dividida, porque daí a gente podia apressar o processo de reforma. O que a gente vai fazer em 2011? Nós estamos discutindo em equipe, pensando que a gente precisa correr com algumas coisas. Nós vamos rediscutir a questão das equipes de SM, nós queremos ampliar o projeto, uma meta desse governo, trabalhar com micro-áreas de risco, rever território, trabalhar com famílias, né? Saber cada família que está sob responsabilidade de um agente comunitário, qual é o risco dessa família, quais são os problemas, o que ela precisa de ajuda, interagir com a cidadania, com a educação, fazer um trabalho multidisciplinar, né? Mudar o modelo assistencial, a unidade básica tradicional, aquela do modelo antigo, trabalha de um jeito, PSF trabalha de outro, algumas têm os dois modelos, mas não se conversa. A gente quer criar um modelo de cubatão. A gente pode inovar e construir uma prática de atenção básica que seja própria daqui, com interferência da população, dizendo que é mais adequado e mais produtivo, que os melhores recursos. Recuperar a estrutura física das unidades de saúde através de um cronograma que contém todas até 2012. Daí eu já vou falar da resposta da dona Bela, que ela tinha me perguntado, né? A gente tem uma promessa do governo do estado que a gente não acha o documento nenhum efeito numa ata do CDHU de reformar, de construir o Bolsa 9 e reformar o Bolsa 1. Só que nos documentos que vieram depois, isso não está escrito, está escrito só na reforma, só da construção do Bolsa 9. Então, a gente já orçou a unidade aqui. A gente já orçou quem sabe que ela está, apesar de ela ter uma estrutura boa, ela está muito deteriorada, muito grave. Nós vamos batalhar para que, independente do que o Estado vá fazer, que a gente coloque no nosso cronograma. Por que nós vamos fazer isso, gente? Infelizmente, os tempos de governo estão acoplados a uma questão chamada eleição. Eu trabalhei num lugar que a gente pediu 4 anos para o Estado, que era vital para a melhoria das contas da cidade, não veio nada. Veio no ano seguinte, quando o PSDB ganhou a eleição, daí tudo foi feito em 1 ano. Então, assim, a gente não vai voltar nisso, nós temos um compromisso com essa população, nós vamos respeitar. Se a gente tiver condição, a gente vai fazer, a gente vai programar e melhorar, para não só dar manutenção, né, melhorar muito a condição de trabalho, atendimento, a unidade é boa, vale a pena fazer, a população é uma população que dá resposta nas coisas que a gente pede, que eu acho que merece. Né? Como vocês todos merecem, mas eu acho que aqui a gente precisa fazer esse investimento. Uma coisa que a gente. As pessoas só têm que entender que a gente tem que programar. Esse ano nós vamos reformar 4, né, já estão orçados no processo, que é a ilha, a Vila dos Pescadores, né, a área cívica, o Costa Silva. E o Abel São José. Então, mas a gente vai programar todos. Né? A gente precisa entender que a cidade está num processo de reorganizar tudo, né? De reformar tudo, de rever também seus espaços públicos, suas praças, suas ruas. Então, a gente tem que ter paciência e sempre entender isso. Tudo faz parte da melhoria de condição de vida. Inaugurar a rua, que nós temos uma promessa para esse ano. Né? A construção da Alberto Vila Nova tem um uso financeiro há vários anos, a gente precisa acertar, readequar recursos humanos, investir em pensamento de formação, qualificação, fazer um concurso, implementar de forma efetiva o acesso a colheita das unidades, implementar a saúde mental, reestruturar o CAP, o EAT, que é para toxicômetro, um acessamento, terapia comunitária, estabelecer parcerias para tratamento do alcoolismo e usuários de área terapêutica, são uma medida que todos os municípios estão fazendo, que a gente sabe que tem uma demanda pesada aqui em Cubatão, ampliar o 152 para o municipal, rever a linha de cuidado de emergência, nós estamos preocupados e atentos ao que acontece com o socorro, sabemos, e vamos intervir nisso, realizar mutirões de saúde para diminuir as filas de especialidades e procedimentos, criar a regulação municipal, porque a gente tem que aprender a usar bem o que a gente tem. Não pode um médico. Já me disse para o juiz uma vez, a culpa não vai passar uma parte do médico, até dentro do médico. Não pode prescrever uma coisa ou pedir um exame só porque ele quer ou alguém pediu, tem que ter uma razão técnica para isso, né, para esse gato. Porque senão tira de todo mundo o que podia pedir para todo mundo. Realizar a conferência de esporte de saúde, a eleição do Conselho de Esporte de Saúde, que agora em junho, dona Delta na comissão organizadora. Realizar o curso de conselheiros, porque o conselho tem que se qualificar para poder fazer intervenção qualificada. Implantar um ambiente de saúde, que já está aqui, anúncio até nosso servidor, já está recebendo, está lá no fundo. Né, estabelecer quais são os funcionários, porque sabe que a gente não estabelecer esse diálogo, fica difícil de humanizar, de acolher. Reestruturar a cidade da vigilância, aprofundar as parcerias com as outras secretarias. E eu posso interromper no processo, até porque nós estamos ouvindo todo mundo sem parar de trabalhar. Está, né, consertando o carro com o carro andando. E assim ser. Né? Então é isso, assim, é bastante rápido, mas é que eu queria colocar para a gente começar o diálogo. Muito obrigada.